Estabilizado no LS, o Condor 23. Chave 2523, Sérgio, complete aproximação, Champagne 118, decimal 95. 18, 95, Condor. Foi Salvador, boa tarde, o Condor 23. Condor 23, boa tarde, todos de controle, pouso autorizado, pistão 0, vento 140 graus, cinco nós, ajuste 10, 14. 140 com 05 nós, ajuste 64, tem livre pouso na cabeceira 10, o Condor 23. Chame Centro Recife, 1128, decimal 35, alterno 23, decimal 8. Você chama Recife, 1235, alterno 23, decimal 8. Obrigado, até a próxima. Boa. 3190, desça para 3.000 pés, ajuste no 014, livre ILS, está estabilizado. Todos de fora estabilizado em ILS, só 3190. 4206, Coconut Valley, send to 2050, Delivery 1014. Clear the flight head in Duna intersection, come step, shall be localized, of course, number 2. Yes, this is that's correct, the flight head in Duna and come step, step, shall be. 0, complete aproximação, champanhe 1, 18, decimal 95. 8953190. Oi, boa tarde, são 3190 e aliás está 10 de volta. 4-5, prossiga. Solicita acionamento. Lá no pátio militar. Autorizado, acionamento, champanhe. Zero, não fala assim com um direito, 121, décimo nove. Direito, 129, 190. Decolagem 3 horas, 6 1 0, vento 1 3 0 graus, 0 5 9, ajuste 9 0 na base. 0 como 120 14. Position Duna established Azul 4206. Azul 4206, complete approach, contact tower 118.9 and 5. 1895, still. Good afternoon, Azul 4206, we established ILS 10, 8 miles. Azul 4206, continue our approach at Pedro Navigate. Roger, we expect a located runway for landing, thank you. Deixa o controle de celebrante, a identificação. Desça para 4 mil pés, deixa o 0 no 4 e a Lagoinha já presente para fazer o teste da chegada da PEF. Autorizado o ingresso na pista 028 até a Cateira da Linha. Seven, all right. Skyline Tango Lounge 121, let's go. 129-0-4206. Carajá 45, decolado 59, controle 120, descendo 8, BBS. Carajá 45, controle 120, 8, boa, boa tarde. Número 120, chama o centro Recife, 126, descendo 85, até 125, decimal 45. 12685, 12545, ok? Afirmo. Quero 2345, controla. Carajá 45. Número 5, boa tarde. Posso contar com o radar? Agora 5 milhas, Lagoa Chilé de Salvador, sua parada de 090, direto Conde. Já 45, subiu para 090, direto Conde. Boa tarde, sala de educação. Vou direto do uma vez para 3 mil pés. Justiça Salvador 3, boa tarde, excelente identificação. Trazendo chegada a bosta, são para 4 mil pés, justo na 0 no 4. Fox, prossiga via corredores. Tem condições de prosseguir uma mensagem via corredores, Serra do Fosca? Do Fox, ajuste a 014, via corredores, repasse através de parede. Salvador, o Conda 2-3, para acionamento. Autorizado, procedimento com 8-9. Salvador, 8-9, repasse estabilizado. Acionar. Autorizado, Salvador, escolha. Boa noite, 9, sala identificação, 3050, via Boa Noite 1. Identificou 050, via Boa Noite 1, no voo 9189. Desce para 2, meu pós, ajuste 1014, autorizado a chamada procedimento de LFT, passo estabilizado. Tem informação de tráfego, posição de 11 horas, na minha linha, em São Nordeste, mantendo no meu pós, Charlie LFT0, para a esquerda do eixo do IMS, condicionando a aproximação. Cliente, temos o mesmo multicast, descendo para 2000, é para pré-estabilizado, 3894. O 1869 completa a sinal do procedimento elétrico e chama a correia elétrica de sinal 95. 295, posso? Paulo, Serra, Golfe, Oscar, está autorizado para o procedimento com a passada da presente. 3189. 6143, cancelar suas instruções em 12 para 3010, a gente chama 014. 3.000 tem a inscrição de 1014. 8-9, confirma a velocidade de cada? 8-9, confirma a velocidade para 2409. Como que é o tráfego número 4 na aproximação? Tráfego número 3 no setor norte, estimando a posição do ano em mais 7 minutos. contato, chame mais atenção, por favor, com o número 3. Para o cruzamento com o André. Para 2010, ajuste ao 014, autorizado final do Prefeito de Antônio Sexenha, parte estabilizada. Conformação, tráfego 1 hora, 1 a 5 milhas, com este, não tem o número de teste, ali 1 a 50, em cordão visual. 9189, completa a redução para 2109, peça de doutor para o sequenciamento, mantém presente para o limite geral e localizador. Você para 3010, ajuste ao 014. 3000, reduzindo, mantendo a pro, limite está lá, que agora 9189. Para 3894, você estabilizou. 3894, completa a final do procedimento elétrico, rechama a torre no 8 decimal 95. 1895, obrigado. No PV03, via corredor de reporta ingressando Interlagos, aguardando coordenação para prosseguir via litoral sul. Inicialmente, corredor Interlagos estará se coordenando com a torre e a possibilidade de prosseguir via litoral sul. A Lima mais Fox autorizado pela torre com cruzamento via litoral sul. É preciso ver o litoral, reportar a próxima buraquinha e aguardando a autorização da torre para o cruzamento. Já você está com o campo? Afim. E agora, a noite, eu vou tomar 95, alinhar e manter com 2-3. Eu vou manter com 2-3. Eu vou fazer o papo na proa da Serra da Vigão com o campo. Serra Golfiosca, chame na vertical do Serra. Chamará na vertical do Ceará, Serra Golfiosca. Supra 070, deixa para 2.000 pés, ajuste no 014. Direita 070, deixa 2014, 9189, rebote estabilizado. Localizador 614, é o frente. 43, chame o Serra Norte, do Ceará 25. Eu não te mostro. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde. Salve. É, agora no caso do falhador, nós temos 395, 91, 89. Meu 143, pouso autorizado, pista 90, vento 130 graus, 89, ajuste 90, 14. Autorizado, pouso com 114, 114. Segundo 23, decolado aos 22, controle 90, 18, correto. 08, boa. Sinal 7, reporte vertical da RIMA. Presidente direto Leda, livre ascensão ao 360, após Leda Bacchon. Avião 89, passa a posição Duna, completa o final do procedimento, 398 do sinal 95. Sim, passa a Duna completa, 395, na avião 89. 290, boa tarde, eu sou a identificação, salvo e direto do ônibus, estamos para 3.010, ajuste a 9014. Oi, Salvador, boa tarde, 19189, 2.5 de dona visual. Voo 9189, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste a 9014. Aguardando, voo 9189. Do Serra Gostoso, estou aqui na 2CGL, após pouso completo. Sim, Serra Gostoso, passa um 3-0 curto, vai para a gente, após entrar na 7. 3-0 curto para a esquerda, após a gente entrar no Serra Gostoso. Boa! Boa! Está passando uma Mike Fox na próxima buraquinha? Está chegando em pouca vida, estou precisando de transporte para aí. O senhor está vendo o nosso Vespa 95 e o Mike Fox? Foi só 5. 1645 autorizado, direto pelo. Chame para o cruzamento, do eixo da colina principal. O senhor, quanto ele será, vai reportar para o cruzamento. Deixa na terminal do setor sul, está voando direto do Duna, estimando o Duna em mais entre 5 e 7 minutos. Temos um tráfego efetuando a aproximação visual para o 97, tráfego ainda em espera. Se houver possibilidade, nós podemos deixar para o cancelamento. Ótimo, aguardo a resposta. Obrigado. Finalizou 3-0, está visual com gol na final da 1-7, Thiago Campos. Do Sesca, continue na final e aguarde instruções. Continua na final e aguarde instruções e no campo. Sesca de buraquinho com os voos direitos, está em direção ao ambiente da 1-0, aguardando a autorização para o cruzamento fora. O cruzamento pode surgir no teórico, no mais forte, agora temos o banho da gol contra a área principal. Continua, está visual, aguardando. No litoral, chame o vento de decolagem da... Chame para cruzar o eixo de decolagem da Ligada 17. O senhor vai reportar para cruzar o auxiliar, rapaz. No 989, solo ao 27, eu quero direito, chamando a 29 de Malassa. Direito a 29, boa 989. Cara 2523, voo direto seguro, suba até o nível voo 340. Order 23, correção, voo direto seguro, receba até o nível voo 340. Subir até o nível voo 340. Voo direto seguro, restrito no 340, Conda. Está cruzando à direita, mantendo paralelo ao eixo da pista, vai dar uma autorização para cruzar o fora. Está visual com o tráfego na curta final da pista principal, da pista 17. Está visual agora. Tiago, Tiago, está visual com o helicóptero. Quem é Tiago, Tiago? Pode botar o cruzamento para manter a posição ali, uma hora de volta. Não, quero agilizar, estou visual agilizando. Aguarde transferência de comunicações na Clock. Poxa, vai agilizando para onde está a porra, vai dar para o Você acha que tu corre MQ dos nomes, prefere agir com os pés direito ou pela esquerda? Padrão para a esquerda, Thiago, Thiago. O centro de perna do vento, chame para a base, por favor, Jéssica. Olha, para a gira base, para a esquerda, Thiago, Thiago. senhor está passando certo, tá? Quem chega agora com 120, deixa eu ver. Gente, avante para a mudança de frequência. Sim, a base serve o meu. Obrigado, gira a base serve o meu, time nacional. Obrigado, gira a base serve o meu. Aliás, para você achar isso importante. Chame Centro Recife, ano 18, decimal 35, alterna 23, decimal 8. Quero chamar o Recife 1238. Problema, mas pode ser só um sinal para a Serra do Cidadão. Como é que pode ser com a frequência livre? Para a chegada, reporta no 10 de descida. 05941, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 05941, está a 73 milhas do oeste do Rio de Salvador, faça o contato radar. Para o chão, chama no ponto de espera, pronto. 2895, para 2010, ajuste no 04, ao para interceptar. Se tiver esperado certo, pode ganhar o plano que está no 7. manter a presente velocidade até 2.0 milhas diretamente aqui do seu avião. Presente voo direto Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 5. Pode voar direto em Serra, vamos na Terra 45. Hoje no 645, temos um tráfego próximo ao farol de Itapuã, cruzando o eixo do 1.0, prosseguindo para o TGL na pista 1.7. Assim que o tráfego cruza o eixo do 1.0, gira o 7.0. Obrigado.